Fecheiro 69, página 659, capítulo 48, detida. As luzes vermelhas e azuis rodopiavam, acompanhando o grito da sirene. Antes de as almas virem para este lugar, as luzes e sons, tal como se apresentavam, tinham apenas um significado: a lei, os guardiães da paz, os punidores dos delinquentes. Agora, novamente as cores intermitentes e o barulho agressivo continuavam a ter apenas um significado muito semelhante, ainda aos guardiães da paz, ainda aos punidores, batedores. Só que estes sinais e sons eram raros, ao contrário do que acontecia antigamente. As forças policiais apenas intervinham para ajudar em casos de acidente ou outras emergências e não para fazer cumprir a lei. A maioria dos funcionários públicos não dispunha de sirenes, a não ser que o veículo em causa fosse uma ambulância ou um carro de bombeiros. O carro, brilhante e baixo, que vinha atrás de nós, não estava ao serviço dos acidentes, mas vocacionado para perseguições. Nunca vira uma viatura semelhante, mas sabia para o que servia. Jared estava petrificado, ainda com o pé no acelerador. Percebi que ele tentava arranjar uma solução, uma forma de se distanciar deles com aquela carrinha decrépita, ou uma forma de os despistar, escondendo o nosso perfil branco, grande e largo no mato rasteiro e descarnado do deserto, sem os levar até aos outros, sem denunciar ninguém. E eles estavam perto de nós, a dormir, sem qualquer noção. Após 2 segundos de reflexão frenética, Jared desistiu, exalando violentamente. Lamento muito, Noah, murmurou. Estraguei tudo. Jared? Ele estendeu uma mão e aliviou a pressão no acelerador. A carrinha começou a abrandar. Tens o comprimido? Perguntou-me com a voz sufocada. Sim, murmurei. A Mel está a ouvir-me? Sim. O pensamento saiu num soluço. Sim. A minha voz quase se misturava com o soluço também. Amo-te, Mel. Desculpa. Ela ama-te. Mais do que qualquer outra coisa. Um silêncio curto e doloroso. Noah, eu também gosto muito de ti. Tu és boa pessoa e merecias melhor do que aquilo que te tenho dado. Melhor do que isto. Ele segurava algo pequeno entre os dedos, demasiado pequeno para ser tão mortal. Espera, pedi com a respiração entrecortada. Ele não podia morrer. Não podemos arriscar-nos, Noah. É impossível fugirmos nesta traquitana. Se o tentarmos, haverá um milhar deles atrás de nós. Pensar o Jamie. A carrinha continuou a abrandar, aproximando-se da berma da estrada. Deixa-me tentar, supliquei. Remexi o interior do bolso à procura do meu comprimido. Depois ergui-o, apertando-o entre o polegar e o indicador. Deixa-me tentar safar-nos disto com uma mentira. Se alguma coisa correr mal, engulo imediatamente. Nunca conseguiste mentir a um batedor para te safares. Deixa-me tentar, depressa. Desapertei o cinto e curvei-me sobre ele para desapertar o dele. Troca comigo, depressa, antes que eles se aproximem demais e possam ver. Noah, só uma tentativa, depressa. No que tocava a decidir numa fração de segundo, Jared era o melhor. Com um movimento célere e suave, já deixara o seu lugar, passando por cima do meu corpo encolhido. Deslizei para o banco dele, enquanto ele se sentava no meu. Aperta o cinto, ordenei num tom conciso. Fecha os olhos, vira a cabeça para o outro lado. Ele assim fez. Estava escuro, mas a nova cicatriz em rosa pálido seria visível daquele ângulo. Apertei o cinto e inclinei a cabeça para trás. A solução estava em fazer o corpo mentir. Tudo se resumiria aos movimentos certos. Fingimento. Tal como os atores no programa de televisão. Só que melhor. Como um humano. Ajuda-me, Mel, murmurei. Não te posso ajudar a ser uma alma melhor, Noah. Mas tu consegues fazer isto. Salva-o. Eu sei que consegues. Uma alma melhor. Bastava ser eu própria. Era tarde, sentia-me cansada. Não precisaria de fingir esta parte. Deixei cair as pálpebras e o corpo afundou-se no assento. Mortificação. Podia expressar mortificação. Era o que sentia naquele momento. Os cantos da minha boca descaíram num trejeito tímido. O carro dos batedores não parou ao nosso lado, tal como eu sentia que Mel esperava. Estacionou na diagonal, junto à berma, no sentido contrário ao da faixa de rodagem. Uma luz ofuscante explodiu pela janela, encadeando-me. Ergui a mão com uma lentidão deliberada, protegendo a visão. Ao olhar para baixo, vi o brilho dos meus olhos a cruzar a luz ofuscante do holofote e a ressaltar na estrada, de uma forma quase imperceptível. A porta de um carro bateu. Um par de pés gerou um padrão de sons graves e baixos quando alguém atravessou a estrada. Não se ouviu o som de terra ou de pedras pisadas, pelo que o batedor deveria ter saído do lugar ao lado do condutor. Eram dois, pelo menos, mas apenas um vinha interrogar-me. Isso era bom, um sinal de tranquilidade e confiança. Os meus olhos, a fulgir, eram um talismã, uma bússola que não falhava, tal como a estrela do norte, indubitavelmente. A solução não era fazer o corpo mentir, bastava usá-lo para dizer a verdade. Havia algo comum entre mim e o bebê humano do parque. Anteriormente, nunca existira algo como eu. O corpo do batedor atravessou-se à frente da luz e eu consegui recuperar a visão. Era um homem, talvez de meia-idade. Tinha os traços fisionómicos dissonantes, pelo que se tornava difícil adivinhar. O cabelo era todo branco, mas o rosto era macio e sem rugas. Vestia uma t-shirt e calções, além de um revólver atarracado à vista sobre a anca. Uma das mãos estava pousada na coronha da arma. Na outra segurava uma lanterna. Não a ligou. Há algum problema? Perguntou, ainda distante de mim. Ia depressa demais para uma condução segura. Os seus olhos estavam inquietos. Escrutinaram rapidamente a minha expressão, que era sonolenta, assim o esperava, e depois percorreram a carrinha a todo o comprimento. Lançaram-se para a escuridão atrás de nós, dardejaram em sentido contrário, apanhando a extensão da autoestrada iluminada pelos faróis que tínhamos à nossa frente, e regressaram ao meu rosto. A seguir fizeram novamente a mesma trajetória. Ele mostrava-se apreensivo. Ao percebê-lo, senti as palmas das mãos suadas, mas tentei afastar o pânico da voz. Peço muita desculpa, disse-lhe num murmúrio audível. Dei uma vista de olhos a Jared, como que a confirmar que o nosso diálogo não o tinha acordado. Acho que devo ter adormecido. Não me apercebi de que estava tão cansada. Tentei esboçar um sorriso pesaroso. Consegui imprimir um tom de tensão à minha voz, tal como os atores da televisão, quando são demasiado diligentes. O olhar do batedor descreveu de novo o mesmo percurso, desta vez detendo-se sobre Jared. O meu coração pulsou de angústia contra o interior das costas. Apertei o comprimido com mais força. Foi uma irresponsabilidade conduzir tanto tempo sem dormir, afirmei muito depressa, ensaiando outra vez um pequeno sorriso. Pensei que conseguiríamos chegar a Phoenix antes de precisar descansar. Peço muita desculpa. Como se chama? A voz dele não era severa, mas também não expressava qualquer afabilidade. Contudo, ele não a elevou, mantendo-a ao mesmo nível que a minha. Folhas no topo, respondi-lhe, socorrendo-me do nome indicado no último motel. Quereria ele confirmar a minha história? Podia ter de lhe referir a algum lugar. Uma flor ao revés? Exatamente. A minha companheira também era. Esteve na ilha? Não, respondi de imediato. No continente, entre os grandes rios. Ele assentiu com a cabeça. talvez ligeiramente desapontado. Será melhor regressar a Tucson? Perguntei. Neste momento acho que já praticamente perdi o sono. Ou então se calhar poderia dormir aqui primeiro algum tempo. Não, interrompeu-me ele com o tom de voz mais elevado. Dei um salto, alarmada, e o pequeno comprimido resvalou-me dos dedos. Caiu sobre o chão metálico com um clique, leve, mas audível. Senti o sangue esvair-se da cara, como se a tampa de um ralo se tivesse aberto. Não queria assustá-la, disse ele rapidamente, num tom pesaroso, com os olhos a descrever, mais uma vez, a trajetória inquieta. Mas é melhor não ficar aqui muito tempo. Porquê? Consegui perguntar no murmúrio, contorcendo ansiosamente os dedos no espaço vazio. Ocorreu um desaparecimento nos últimos dias. Não estou a compreender. Um desaparecimento? Talvez tenha sido um acidente, mas pode haver... Hesitou, custando-lhe a pronunciar a palavra. Pode haver humanos nesta área. Humanos? Repeti numa voz esganiçada e demasiado alta. Ele detectou o medo na minha voz e interpretou-o da única forma possível. Não temos indícios de que assim seja, folhas no topo. Não há testemunhos ou algo do género, mas deveria seguir para Phoenix, sem qualquer demora desnecessária. Claro que sim, ou talvez para Tucson, fica mais perto. Não há perigo, pode prosseguir de acordo com os seus planos. Se tem a certeza, batedor, tenho toda a certeza. Limite-se apenas a não andar a vaguear pelo deserto, flor. O homem sorriu e a expressão tornou-lhe o rosto mais caloroso, conferindo-lhe um ar simpático, igual às outras almas com quem contactara. Ele não sentia receio de mim, mas por mim. Não estava a tentar apanhar-me numa mentira. E mesmo que o estivesse, provavelmente não iria conseguir. Era apenas uma outra alma. Não estava a pensar fazê-lo. Devolvi-lhe o sorriso. Serei mais cuidadosa. Estou consciente de que não posso adormecer. Espreitei cautelosamente para o deserto, através da janela, ao lado de Jared, para lhe dar a impressão de que o medo me deixara em alerta. Ao ver o reflexo de uns faróis no espelho lateral, a minha expressão paralisou numa máscara de tensão. Em simultâneo, as costas de Jared ficaram hirtas, embora ele se mantivesse na mesma posição. Parecia demasiado rígido. O meu olhar precipitou-se na direção do rosto do batedor. Eu posso ajudar nisso, disse ele ainda a sorrir, mas olhando para baixo a procurar algo no bolso às apalpadelas. O homem não tinha reparado na mudança da minha expressão facial. Tentei controlar os músculos das faces, obrigando-as a descontrair-se, mas não consegui dispor da concentração suficiente. No espelho retrovisor, as luzes estavam mais próximas. Não deve usar isto com frequência, continuou o batedor, agora à procura no outro bolso. Não é prejudicial, naturalmente. Caso contrário, os regeneradores não permitiriam que o tivéssemos. Mas vai alterar-lhe os círculos de sono, se habituar a usá-lo. Ah, encontrei. Despertativo. As luzes tornaram-se mais vagarosas à medida que se aproximavam. Limita-te a passar ao lado, implorei mentalmente. Não pares, não pares, não pares. Espero que seja o Kyle ao volante, acrescentou Melanie, transformando o pensamento numa prece. Não pares, limita-te a andar, não pares, limita-te a andar. Está a ver? Pestanejei, tentando concentrar-me. Despertativo. Limite-se a inalar, folhas no topo. O homem tinha um aerossol branco e fino na mão. Vaporizou uma nuvem para o ar à minha frente, pelo que me curvei obedientemente para aspirar, lançando em simultâneo uma olhadela rápida ao espelho. Cheira a toranja, observou o batedor. É agradável, não acha? Muito agradável. De súbito, senti o cérebro desperto, focalizado. O grande caminhão de mudanças abrandou, parando em ponto morto atrás de nós. Não! Gritámos Mel e eu em uníssono. Corri vertiginosamente o olhar através do chão escuro, esperando em desespero encontrar o pequeno comprimido. Nem sequer conseguia ver os pés. O batedor olhou para o camião sem lhe dar grande atenção e fez-lhe sinal para seguir em frente. Virei também a cabeça para trás, com um sorriso forçado. Não consegui perceber quem vinha a conduzir. Os meus olhos refletiram as luzes dos faróis, projetando uns ténues feixes luminosos. O camião hesitou. O batedor acenou de novo com a mão, desta vez num gesto mais incisivo. Segue para a frente, resmuniu sozinho. Segue, segue, segue. Ao meu lado, a mão de Jared crispava-se num punho.